Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Esforço pessoal. As grandes conquistas da humanidade têm começo no esforço pessoal de cada um. Disciplinando-se e vencendo a si mesmo, o homem consegue agigantar-se, logrando resultados expressivos e valiosos. Essas realizações, no entanto, têm início nele próprio. É possível que não consigas descobrir novas terras a fim de te tornares célebre. Todavia, poderás desvelar-te para o bem, fazendo-te elemento precioso no contexto social onde vives. Certamente, não conseguirás solucionar o problema da fome na Terra. Não obstante, poderás atender a algum necessitado que defrontes, auxiliando-o a diminuir o problema geral. Não terás como evitar os fenômenos sísmicos desastrosos que periodicamente abalam o planeta. Assim mesmo, dispões da oração que envia a essas almas o amparo necessário para a amenização de suas dores. De fato, não terás como impedir as enfermidades que ceifam as multidões que lhes tombam, indefesas, ao contágio avassalador. Apesar disso, tens condições de oferecer as terapias preventivas do otimismo, da coragem, da esperança. As sucessivas ondas de alienação mental e suicídios que desnorteiam a sociedade não cessarão de imediato sob a ação da tua vontade. Mas a tua paciência e bondade, a tua palavra de fé e de luz, conseguirão apaziguar aquele que as receba, oferecendo-lhe reajuste e renovação. Naturalmente, o teu empenho máximo não irá alterar o rumo das leis da gravitação universal. Mas, se o desejares, contribuirás para o teu e o equilíbrio do teu próximo em torno do sol de primeira grandeza, que é Jesus. Os problemas globais merecem respeito, mas os individuais que se somam, produzindo volume, são possíveis de serem solucionados. A inundação resulta da gota de água. A avalanche se dá ante o deslocamento de pequenas partículas que se soltam. A epidemia surge num vírus que venceu a imunização orgânica. Desta forma, faze a tua parte, mínima que seja, e o mundo irá melhorar. A sociedade, qual ocorre com o indivíduo, é o resultado de si mesma. Reajustando-se, o homem melhora-se a comunidade. Se teus sonhos almejam a felicidade plena no mundo, começa a busca de fazer felizes aqueles que se encontram ao teu redor. Se teus desejos de paz são sinceros, busca a paz interior da consciência tranquila e transmite paz àqueles que te cercam. Se vês no futuro o amor reinante no planeta, principia amando intensamente tua família. A escuridão não mais existe quando na presença de uma minúscula faísca. O sofrimento pensa em desaparecer quando envolvido por uma leve brisa de esperança. A chuva cinza decompõe-se em cores quando recebe os raios do sol. A raiva tem saudade da doçura quando é abraçada com carinho. A escuridão, o sofrimento, a chuva, a raiva, todos eles passam. Pensa nisso. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.